tema de hoje é o equilíbrio entre a razão e a emoção. A doutrina espírita tem se destacado, né, por ser uma doutrina racional. Diz: amai a Deus, mas sabei por que amai. E para saber por que se ama, é preciso conhecer, é preciso compreender, é preciso raciocinar. Dentro, então, da tríade filosofia, ciência e religião da doutrina espírita, temos que reconhecer, então, Deus pelo estudo, pelo aprofundamento. Mas, dentro desse aspecto também, não podemos fugir das nossas emoções, porque também o sentimento, cujas emoções também fazem parte, são integrantes do nosso ser, e não adianta a gente sufocar, esconder, né, abandonar, querer fingir que não sente, fugir, principalmente os homens, né? As mulheres já são bem mais fácil para lidar com seus sentimentos, né? Nós temos que equalizar, tentar um equilíbrio entre a razão e o sentimento. Se nós decidirmos tudo pela razão, vamos nos frustrar, porque não nos realizaremos, não seremos pessoas felizes, etc. Só racionalizamos. Um exemplo: que eu gostaria de ser professor, mas aí ganha tão pouco, falam tão difícil, né? Gente, eu vou pegar isso, né? Vou pegar uma outra coisa que dá dinheiro. Sim, pode pegar e até ter mais dinheiro, mas vai ser infeliz, porque você veio com a missão de ser professor e deveria ter escolhido ser professor. Então, são exemplos que nós devemos prestar atenção e encontrar o equilíbrio. Em termos de emoções, da mesma forma. Se nós decidirmos só por emoções, vamos entrar em situações, né, cometer erros que podemos depois ter muito tempo para refazer tudo isso. Eu encontrei um texto na internet que fala essa questão da razão e emoção em relação aos relacionamentos interpessoais. Mas depois nós vamos fazer um paralelo aí com nossas decisões espirituais, que vai ser no mesmo jeito. Então diz assim esse texto: nosso caminho quase sempre são norteados por sentimentos diversos, que em resumo traduzem o quanto as emoções podem influenciar e interferir nas nossas decisões. Em contrapartida, a racionalidade é um instrumento quase matemático na escolha de uma outra opção. Temos a emoção, né? A nossa vida é isso, porque somos pessoas de sentimentos, mas a nossa racionalidade, né, tem que aparecer, e ela muitas vezes é uma matemática, até se sobrepõe. Felizmente, a razão e a emoção conseguem estar completamente dissociadas entre si. Veja só. Felizmente, uma coisa é a razão, outra coisa é a emoção. E elas estão separadas. Nós. Digo felizmente porque considero potencialmente perigoso uma decisão tomada baseada em apenas um aspecto, sem o balanceamento do outro. Então, estava tudo posto numa confusão, dava problema, né? Talvez o ideal fosse um equilíbrio entre o racional e o emocional, com pequenas oscilações para um lado, para outro. Agora, nas relações amorosas, frequentemente nos deparamos com situações que exigem uma escolha e uma posição clara sobre o fato colocado. Muitas vezes, no ímpeto da emoção, fazemos coisas sem avaliar o desfecho futuro que tal ato pode desencadear. E com frequência acontece de forma danosa. Nós deixamos andar pela emoção sem a razão. Olha o exemplo que ela dá. Exemplo típico é o caso de uma relação sexual sem o uso de preservativos, motivada pela paixão momentânea em que tudo mais possa ser desconsiderado. Essa história já culminou em muita gravidez indesejada, onde a vida do casal muda radicalmente para sempre, pelo simples fato de não ter havido racionalidade. Então, isso sem falar das doenças, etc, etc. Então, pega aqui um exemplo bem prático, né? Onde, se nos deixarmos levar pelas emoções, nos conflitaremos depois para o futuro, porque esquecemos da razão. Então, sem emoção, deixaríamos a nossa condição humana e passaríamos a agir apenas por instinto também. Então, em contrapartida, a razão, mais adiante, é mais responsável, a meu ver, pelas formas de amar. Olhem só, a razão é mais responsável pela forma de amar. Visto que uma pessoa com firmes convicções, sejam elas de cunho religioso, cultural ou qualquer outro, não deixará a emoção no momento sobrepor-se a isso. Significa dizer que, por exemplo, você não fará algo que a emoção pede se a sua razão for suficientemente forte para impedir, pensando nas consequências que esta ação terá. Veja só, se nós pegarmos então essa questão dos relacionamentos, a razão, ela coloca aqui, essa é uma médica, né, e psicóloga, que a razão faz com que a gente decida mais pelo amor, pelo sentimento. Ou seja, também nessas questões de relacionamentos vamos ter equilíbrio para que tenha um bom fim. Ele diz assim, depois em seguida, a razão também tem muito a ver com o aprendizado de cada um, e isso pode tornar-se, em alguns casos, algo bastante individual e particular. E finalizando, então, razão e emoção devem, sempre que possível, andar o mais próximo entre si, na busca de acontecimentos prazerosos, sempre com responsabilidade e sem crítico, para não ter seu futuro prejudicado por ações impensadas. Responsabilidade e consenso crítico, né? Para não ter seu futuro prejudicado. Vejam só, então, como é importante andar com equilíbrio e a razão, da razão e a emoção. Vamos tomar, por exemplo, nossas questões, decisões da vida. Alguns exemplos, né? Se nós nos deixarmos levar simplesmente pela emoção, como disse primeiro, podemos optar por uma profissão errada. Quer dizer, pela razão, optamos por uma profissão errada. Se optamos só por uma emoção, podemos pegar algo que é momentâneo e no fundo mesmo, não é aquilo que a gente tem lá dentro no coração, em termos de sentimento. Porque o racional, como diz aqui, faz com que a gente perceba os nossos sentimentos verdadeiros, o que nós realmente queremos, e não nos deixemos levar por uma emoção momentânea. A questão da própria profissão. Ah, o cara falou, parece tão bonito, tão bom, e aí pega, vai para aquilo. Não, tem que racionalizar, ir lá no fundo, buscar os nossos sentimentos verdadeiros para depois decidir. E por isso que ela diz aqui, né, que a razão ajuda muito a decidir pelo verdadeiro sentimento, pelo amor, e não pela coisa momentânea que é pelas emoções. Dentro desses estudos, nós temos assim, várias fases da nossa humanidade já estudadas, né? Nos últimos tempos, por exemplo, a gente pode ver que antes dos anos 90, aí, o que se media para uma pessoa ser escolhida numa empresa era o tal do QI, quociente intelectual, né? Só a inteligência, só a razão. E aí nos anos 90, um estudioso começou a verificar que isto não dava sucesso para ninguém, se não houvesse o equilíbrio das emoções. E aí veio o estudo do QE, né? O quociente emocional. Ou seja, a pessoa precisava ter inteligência, mas também equilíbrio emocional, razão e equilíbrio dos sentimentos também, para que ela pudesse realmente fazer sucesso. E agora, né, nos últimos anos, existem estudos para uma terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que é chamado QS, né? Que em inglês é espírito, né? Quer dizer, para você realmente ter sucesso, tem que ter criatividade, equilíbrio e, com certeza, inspiração, intuição. Vejam só. Então, é preciso que o ser humano tenha as mais diversas qualidades, né, desenvolvidas, o equilíbrio, para que realmente faça sucesso. Senão, você faz algo e parece estar muito bem no momento, e lá na frente se quebra, né? Está com os burros na água, como a gente diz. Então, buscarmos o equilíbrio talvez seja uma das coisas mais importantes que nós temos a aprender, já que há 2000 anos estamos aqui com a proposta de desenvolvermos o amor, o sentimento. E também agora, a partir da doutrina espírita, chamando muita atenção para a razão, para o conhecimento, para que haja com certeza esse equilíbrio. Veja como é importante. Vou continuar com o vídeo, Mickey.